Lima, Mike Fox, boa tarde, só confirmando, seria Costa Azul, destino, e vai prosseguir 500 pés. Seguinte, então autorizado, Salvador, Salvador, 1.000 pés. Só confirme o pátio que se encontra e a pista que vai decolar. Autorizado Salvador, Salvador, no meu pé, decolagem da 197, curva direita, seguindo o corredor Axé, após um bom fim e após Interlagos. Controle 199, decimal 8, a torre 198, decimal meia dúzia, e aciona 0115 no transponder do Lima, mais Fox. Tente 3 a bordo, transfere agora a torre 1-1-8, decimal meia dúzia para acionamento, táxi, decolagem, bom voo, Lima, Mike Fox, o ajuste agora no 0-1-3. 134, boa noite, tá aqui, Alfa Juliette, posição meia dúzia, parte principal. Autorizado Guarulhos, nível 340, via permite 50. Da cola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição B10, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle 199, decimal 8, e aciona 5150 no transponder. Boa noite, táxi Alfa Juliette, remota 14, parte principal. Autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17. Decola da 10, curva direita, no meio da saída Gole, transição ofício. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5152 no transponder. Estacionamento, posição 01, gol número 3. Após a passagem do Embraer na passaria do retaguarda, autorizado para o estacionamento 07, chame táxi. 2218, boa noite, táxi Alfa Kilo, parte 3. Salvador, boa noite. Lima Mike Fox decola, coluna 7, transfere. Transfere visual. Transfere visual, na sua escuta, está para os corredores da Chevron, Timberland, você pode passar do Mike Fox. Autoridade via parte principal, taxa Indy Alfa, até o ponto de espera, pistona 0. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 6-2, o ajuste no 0-1-3, bom voo, tanto 3-6-0-3. Boa noite, táxi via Alfa Juliette, posição 02. boa noite, táxi Alfa Juliette, posição 04, parte principal. Boa noite, obrigado. 3602. Transformador, boa noite. Tá 3603, da El, cruzando 1200. É da El, que desce 3602. Atento ao parqueamento do Airbus da Sam, agora para o 04. Após o mesmo parque autorizado, suspensa na metro 01, no Sam-Tech, gol no meio, no 3. Vou na direita, já acima de 2, vamos apostar de voz direto de 10, 3603. É o 3603. Boa tarde, táxi Alfa Juliette, posição 05, parte principal. Afirmativo, o Airbus da Sam já partiu o 04, ok? Pode iniciar e chamar para o táxi. Azul 190, menos 5 para cópia, por gentileza, prepare a PUCA, transmissão Aracaju. Estaremos coordenando com o centro 170, ok? Azul 4070, boa noite, Sardinha Alfa Juliette, posição 08, espaço principal. Meio no 3, taxa autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera Tony 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste 10 no 3, bom voo. O trip 52 no meia transcópia. Aracaju, nível 170, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, no vencedor sai da PUCA, transição Caju. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5163 no transponder. Correto, entrando para o espectramento, parte 3, o TRIP 52 no meio. 6212, boa noite, Sardinha Alfa Juliette, posição 10, parte 3.